da identificação da nave está com 47, 4 horas e 2, alterna com o PIS, nosso para cá. 047 a bordo, 4 horas e 2, confins, confirma? Confirmando, 147, 4 horas e 2, alterna com o PIS. 147, copiado, objeto 6749, vem táxi aprovado, Indy Alpha, ponto de espera, pista no zero, ajuste padrão, chame pronto para decolagem no ponto de espera da pista no zero, objeto 6749. Táxi, Alpha, para Alpha, Indy, padrão, chamar a pronto, ponto de espera da zero. Objeto 6749, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, venta de 1, 00 grau, 02 knots. A bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alterna Guarulhos, está pronto para táxi. Guarulhos, 141, 340, copiado, objeto 5717, táxi aprovado via pátio, Índia e Alfa, tem o ponto de espera pista no zero, ajuste padrão, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no zero, senhor. Táxi via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, reportar o objeto 5717. Objeto 5896, em coordenação com a equipe de solo, irá passar a cauda um Boeing da companhia em direção ponto de espera pista no zero, aproximadamente 1 minuto, 2 minutos. Após a passagem do mesmo, tem livre posicionamento, chame táxi 5896. Sete, decolou o Zuno 3, chame agora o controle Salvador em 1919 decimal 35, espero ter um bom voo. 1935, bom dia, 6749. Controle Salvador, muito bom dia, web 6749, decolou, não se escuta. Bom dia, 6749, contato radar, subou 340, sai da árvore. 340, sai da árvore, 6749. Decolagem, então, do zero, web 5717. 7996 da WebJet, próximo para o táxi. 121 a bordo, 30 da Oceana Guarulhos. Guarulhos, confirma, senhor? 121, 3 horas e 30 Guarulhos. 5896, autorizado em Alfa, ponto espera, pistola 0, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem, ponto espera da 10, 5896. Padrão, chamarei, 5896, Web. Webjet 5717, decolou aos 17. Chame agora o controle Salvador em 119, decimal 35, senhor, bom voo. 119, 35. Controle Webjet 57. 5717, contato radar, subal 340, saída da EL. Voe na presente Leda. Na presente Leda. Linhares de colar, pistão 0, vento 1, 0, 0 graus, 0, 2, nosso. Deu a palavra, 5,9, ué. Web 6749, sou autorizado direto da Sagaz. Direto da Sagaz, direto. Web 5717, direto Bridge. Direto Bridge, Webjet 5717. Confirme após Bridge, vai ser a... qual a... Zulu 10, senhor? Comandante, aí o senhor me pegou. Não. É, vou chamar o mesmo. Web 6749, chame Recife 1251, no termo 3325. Recife 251, no termo 3325, muito bom dia, Web 6749. Decolou os 21, chame agora o controle em 119, decimal 35, bom voo. 0935, obrigado, senhor. Salvador, departure controlled, morning, Webjet 5896, they've dialed departure. Good morning, 5896. Climb Maintain Level 340, dial departure, fly Leda. Fly heading Leda, 340, 5896. Sete no sete, chame centro Recife, em 251, não terra 13325, bom dia. 1331, 255, obrigado. Agora o 804, bom dia, identifique, chegada bom, filista para 4 mil pés, ajuste bem 13. Para 4 mil pés, é nóis, 804. Salvador, bom dia, o voo 995, acabou. 995, bom dia, identifique, chegada bom, filista para o 050. 050, bem bom, 995. Reduz para 259. 259, boa, mal, mal. 5896, call receive center, 125.1, enable 133.25. Bom domingo. Roger, sir, 1251, enable 133.25. Bom domingo. 04, continue descida para 2.000 pés, 1.013 permanece. Livre LS, vão estabilizado. Para 2.013 permanece estabilizado, 1.804. Salvador, bom dia, é o voo 1607, informação Golf, aprisado 1060. Bom dia, no 1607, identifique, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1013. Identificou, descida 4.013, chegada Bonf, 1607. Uno 995, desça via para 2.000 pés, 1.013 ajuste. Desça via até 2.000, 1.013, gol 995. 1804. 1804, complete o LS, chame torre no 8, decimal 620. 18, 6, bom domingo.